3.964, desça para 3.000 pés. 3.964. Localizador, Campo à Vista, Gol 2008. Gol 2008, complete final do procedimento, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, Gol 2008. Em Salvador, Gol 2008, na final, Campo à Vista. 2008, continua a aproximação, reporte externo, baixado e travado, ajuste 1-0, 1-1. Reportaremos externo, Gol 2008. E Mike Golf Mike, seguindo pela vertical da cascalheira. Afirmo. Ciente. Afirmo. Ciente. Samba Tango, a faixa do setor de da pista 1-0, tem uma aeronave para pouso agora. Gente, retornando para o litoral, Tango. Retorna para o setor sul? Vou 1964, reduz a velocidade para 1809. 80964. O 1964 já seguiu o tráfego da mesma companhia a 8 milhas, com grau de speed de 1609. E tráfego adicional a 11 horas, 4 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1500 pés um Bravo November 2 Papá. O 964 desça para 2.000 pés, livre LSX-ray da pista 1-0, reporte estabilizada. 2.000 livre LSX-ray, reportará estabilizada, 964. TAM 3805, da presente Prodileda. Prodileda, TAM 3805. Reassuma a navegação na Prodileda. Já está assumindo na Prodileda, tá? 3805. Salvador, passaredo 2230, proa 250, dando informação. Confirme por quantas milhas irá efetuar o desvio, passaredo 2230. 25 milhas. Confirme 25 milhas? Afirmo. Confirme passaredo 2230 por quantas milhas? Afirmo, 25 milhas. Sim. Estabilizado 964. Gol 1964, complete final do procedimento, chame a torre em 118, decimal 95. 295, 964. Salvador, 964. 964, continua a aproximação, ajudando pista livre, ajuste no 011. 011, 964. 3805, chame Recife em 1251, alterna 13325. 251, 3325, tá, 3805. Controle Salvador, 1885, boa tarde, informação Sierra. 1885, aciona identificação, voando Alagoinhas para interceptar a chegada Bonf, reporte para a descida. Bonf, tá bom, eu estou informado. Eu prossegui até lá. Eu quero autorizar a Bonf aqui, eu consigo passar através do cúmulo. Confirme a proideal para o desvio. Mais ou menos na proa 230, é a proa 250. Voo no 885, autorizado desvios, reporte ao término dos desvios. Voo no 885. Controle, eu quero que a gente tenha visual por campo. E o Quebec Serra, chame a torre em 118.95. 2.95. Sou eu, passando pelo Quebec Serra, visual pro campo. Pelo Quebec Serra, ingresso ao final do ano 7, reporta final de 3 milhas, ajuste no 09. Responderá. Ligou no 85 para a descida. Aguarde, ligou no 85. Pastor 20, contato radar 65 milhas nordeste de Salvador, a proa do VOR, confirma efetuando algum desvio? Negativo, tá, vou na proa de Salvador. Oh, reporte para descida, força é o Pastor 20. Canarial, pastor 20. Sem livre decolagem. Então no 7, o vento 200 graus, 9 nós. Só confirma o comandante novamente, o guardião 01. Reinaldo Souza, grato. 0909, boa noite. 20. É que o Romeu Tango autorizado o ingresso do setor próximo à cabeceira 28, mantendo a escuta permanente. Autorizado e mantendo a escuta, tá? Final de 3 mil, o pelo Cabeça Serra. Voo no 964, solo 01, direito 1219. Direito 219, 964. Esquivo Cabeça Serra, visual pro campo? Afirmativo. Esquivo Cabeça Serra, agora tráfego avistado, livre pouso, pistão no 7, vento 200 graus, 9 nós. Vento, livre pouso. Com a... 10, 0, 1. Gol 964. Posição 1 a 0, gol 964. 1 a 0, 964. Controle, 119, decimal 35. 3035, até retorno a grado. Zero do tático. Controle, é o guardião 01. Muito boa tarde, azul 4196. Azul, aguarde, guardião, aguarde. Guardião 01, mantenha 1.000 pés no corredor axé, reporte no farol da barra. Manterá 1.000 pés no corredor axé, reportará o farol da barra, guardião. Azul 4116, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 070, QNH 1091. Identificou em descida 070, azul 4116. 0345. Direita para par, frequência livre estacionar. Liga guardião 08. Guardião 08, confirme o código alocado. Ambiente, o Guardião 08, livre ascensão no setor oeste da costa, ao nível 105. Livre ascensão para o nível 130, Guardião 08. Vetor 20, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 250. Pastor 20, copiou o controle? Sim, à direita 250, pastor 20. Pastor 20, seu limite é magnética 120 de Simbra. Sente limitado pela 120 de Simbra. 1885, reduza a velocidade para 2209. 2209, gol 1885. Eu ia com o Tango, estou aguardando no litoral para uma nova posição da emissora. Sim, já com o meu Tango, então mantenho o setor sem interferir com este, dá no zero. Grato. Eu vou fazer a Avalon nas proximidades do farol, onde está atravessando a Bahia. Cliente Guardião 01, informo tráfego mantendo em subida para 130, Guardião 08 para lançamento de paraquedista em Veracruz. Fique atento. Cliente Guardião, vai trocar e já falar de lá do seu lançamento. Azul 4116, desça para 3000 pés, NH 1012. Autorizado 3.000 pés, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6. Zona 2.5.6, pushback, acionamento, posição 2. Com 1.2.5.6, livre push, reporta táxi. Chamar a táxi. Sul 41 no meia, desça para 2 mil pés, livre LSXV da pista 90, reporta estabilizada. Reportará estabilizado, azul 41 no meia. Sou 1885, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 240. Seu limite é a magnética 130 de Sintra. Limite, direita 240, magnética 130 de Sintra, descendo até o 060, voo 185. Atingiu 050, pastor 0. Primeira na chama controle. Pastor 20, atingiu 5 mil pés. Pastor 20, desça para 3 mil pés, NH 1091. Para 3 mil pés, com pior, pastor 20. Controle de Salvador, boa tarde, voo no 164, da linha. Voo no 164, acende identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, QNH 1091. Voo, chegada Mari, desça para o nível de 0, QNH 1091. Controle de Salvador, é o Michael Mann. Mike. Ok, está sobre voo de Amatari, está seguindo agora para o aeroporto Salvador. Gente, Mike Golf Mike, mantém-se em condições visuais a 1 no mil pés, corrigiu a 500 pés, voe na proa da rotatória. Pastor 20, curva direita para a 260. Direita 260, pastor 20. Atingiu 60, com 885. Estou no 885, desça para 4 mil pés, QNH 1091. Passo 1011, voo no 885. A bordo 143, 2 horas e 20, alterna João Pessoa. 20 táxi à direita, Índia, ponto de espera da pista 10, chama a torre quando pronto, em 118-95. Quem negar o 10-9, confirma somente a alternada. Sierra Bravo, Juliette Papá, chama 1895-1011. Papagaio aqui no meu tango, mantendo o setor sul do campo, sem interferir com o eixo da 1-0, sem interferir com o eixo da 1-7 também, tem então, aeronaves para pouso para decolagem agora. Gente, está mantendo o tango. Sou 1-1-6, completo final do procedimento, chame a torre 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5, bom trabalho. Pastor 2-0, informa o tráfego que o precede, encontra 5 milhas. Irá o seguir na aproximação final. Sente, pastor, 2-0. Tráfego 11 horas, 4 milhas, rumo ao sudoeste, eco 190, ou pastor 2-0. Tá, sente, pastor, 2-0. Eco 6 é boa, mantenha a porta de espera. Meu pé, com 885. Força aérea, corrige, pastor 20, curva à esquerda para 180. Esquerda 180, pastor 20. Pastor 20, desça para 2 mil pés, NH 1091. NH Descida para 2010, New York, Pastor Zero. Para interceptar o localizador, curva esquerda proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reporte estabilizado, pode ser 2000 visual. Tenha 3000 pés, o voo 1885. 3000 pés, voo 1885. Pastor 20, curva à esquerda proa 110, para interceptar o localizador. Esquerda 110, para interceptar o LAC, Pastor 20. Controle, Mike of Mike. Confira, Mike of Mike. Ok, está 5 milhas fora. Confirme? Está 5 milhas fora. Também a torre é 118, decimal 951, papá, Mike of Mike. Ah, graças. Torre Salvador é o papá, Mike of Mike. Mike of Mike, a porta no trabalho norte da torre. Ai. 1256 é condição de agilizar? Afirmo, 256 agilizando. Gente, agilizando, a gente mantém, 1256. Sim, mantém. Receptor localizador, Pastor 20. Pastor 20, complete final do procedimento, chame a torre 118, decimal 95. Torre 195, Pastor 20. Dono 164, deixa para nível 050. 050, nono 64. Pastor 20, estabilizado no INS, já 10. Pastor 20, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1-0, 1-1. Aguardando pista livre, Pastor 20. Após o pouso da parte militar, Pastor 20. Firmo. Gente. O Mike Golf Mike mantém o setor norte do campo, aguardando instruções, está a aeronave para pouso. Duas aeronaves para pouso. Na outra. Mike vai aguardar aqui no setor norte. O voo no 256, livre de decolagem, pistão 1-0, vento 1-9-0 graus, 9 nós. Livre de decolagem, 256. Torre, é Mike of Mike. Prossiga, Mike of Mike. A possibilidade de aproximar para a cabeceira 27 e aguardar? Na 27, não, na 17? 17, sim, a gente inicialmente mantém o setor norte do campo sem interferir, o Mike of Mike aguardando instruções para pouso lá no 7. Ai, que... Pastor 20, forma um helicóptero tipo Robson 44 à sua esquerda no setor norte do campo sem interferir com a sua decolagem, com o seu pouso. Pastor 20, pistão 10 livre, livre pouso, pistão 10, vento 180 graus, 10 nós. E o pouso 10, pastor 20. Continua o farol da barra, mantendo 500 pés, o guardião 01. 0935, voo 256. O INSX reporte estabilizado o localizador. 2000 pés, 1010, atualizado o INSX foi, reportará estabilizar o localizador no 164. Controle Salvador, voo 256, saída Pucca, transição Zipar, próxima 1500 pés. Por 1256, contato radar, sim, pelo 370 via Pucca. Via Pucca, só viu 370, gol 256. Brasília, faça 330, Salvador Approach. Estabilizado visual, gol 1885. Gol 1885, chame torre agora na frequência, 18 decimal 95. 895, boa. Brasília, faça 230. Q303, S Condinal, Rei do Sal Aracaju approach frequency 0-3. Pastor 20, somos 20, esquerda, hotel, frequência livre estacionar. No hotel, pastor 20. Cortejamento correto, confirma o Patiã, como é que tá o grupo, Alberto? Mike Golf Mike, solas 21, vai prosseguir para 5? Sim. Gente, tá que sai baixa altura então, Mike Golf Mike, até o Pato 5, com a porta livre na pista. Esse mano assim, vai como é que tá o bobo? Pouco pista 10, vento 18, 0 graus, 109. Livre pouso, pista 10, gol 1885. Gente, é o corte de frequência livre, Mike Golf Mike, boa tarde. Zero no controle. Posso outra vez, pessoal, se eu ainda não recebo no radar? Como é que tá? Mike Tango, livre acionar, chama ataque. Matango? Prossegui, entra no Matango. É finalizado o sobrevoo. Solicita pouso no seu aeródromo, pátio 5. Direto pátio 5, entra no Matango? Está autorizado, CCT. Gente, Yankee Romeo Tango, inicialmente da presente, pousa parado, cabeceira 35, reporta curta final, Yankee Romeo Tango. Parado 35, reporta curta final. Afirma, tem um Boeing da Gol aproximando para 1-0, aproximadamente 2 milhas do externo, inicialmente vai realizar pouso parado, cabeceira 35, ok? Ok, parado na 35. Sinal 95. 1895, não 64. Gol 1256, chame centro Recife, na frequência 1685, alternativa 125, decimal 45. 2685, 2545, gol 256. 64, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 10, 10. Continua aguardando pista livre, 964. Bem com o meu tango, avistado, livre pouso, pairado, cabeceira 35, vento 190 graus, 9 nós. 190 com 9, livre pouso, pairado na 35, tá bom? Gol no 164, informa o tráfego, um helicóptero Robson 44, realizando pouso pairado, cabeceira 35, não interfere com o seu pouso. É livre pouso, pistão 10, vento 190 graus, 10 nós. Ok, sente tráfego, livre pouso, não 10, gol no 164. Controle, Guardião 01. Prossiga. 01 através de situação. Enxame torre na frequência 118, decimal 95. 1895 graus. Apollo 25, Yankee Romeo Tango, taxi inicialmente até a entrada da taxiway Papá, tem uma aeronave taxiando que vai sair da Papá para ingressar com a piscina 17. Esse é o taxi mais altura até o início da Papá, tá bom? Mike Tango na escuta. Correio, Guardião 01. Guardião 01, reporta vertical de farol de estação, ajuste 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, Guardião 01. Mike Tango, aguarda para iniciar o táxi, tem um helicóptero para ingresso agora no 4-5. Confirmando, tá na pata. Ah, ciente, na base, então, é como é que estamos. Quando pronto, autorizado o ingresso, capítulo 7, a porta aérea pronta. E aí, como estamos, autorizado, ingresso com a parte, é o parte 5, o corte de frequência livre. Guardião 01, confirmando pouso direto no parte do Gré. É, toque arremetida no parte do Gré. Gente, Guardião 01, reporta curta final do Graé, o ajuste no 010. Reporta lá na porta final, 0001. Após, prossegue pra onde, Guardião 01? Semana, Guardião 01, após, prossegue pra onde? É prosseguimento para Itaparica. Gente. Nono 64, solos 27, direita 1219. Direita 219, nono 64. Salvador, voo nono 64, boa tarde. Boa, nono 64, táxi Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, nono 64. O Guardião 01 livrou o eixo da 10 já na final para o Graia. Gente, o Guardião 01, vento no 90 graus, 1-1 nós, reporta solo controlado. Reporta na controlada 01. Após decolar novamente para Itaparica, o Guardião 01. Afirmo. Gente. Solo 29, em quilometragem, frequência livre, a corte. Mais tango, livre decolagem, pistão no 7, vento 190 graus, 1-1 nós. Papa Tango, como é que Tango decolado? 30, controle, 1935. 1935, graças, boa. Papatango, Eco Mike Tango, boa tarde, mantendo no meu pé no corredor Axé, reporte no farol da barra. Pete, repita meu pé, Axé, reportará no farol da barra. Eco Mike Tango, assim que possível, volta o seu estimado para pouso e abro ideal para o destino. É sério, tá guache, é como é que tá. Controle Salvador, Guardião 08. Fica Guardião 08. Para confirmar a posição do Guardião 01, para subir para Salvador. Então, o Zelão já pousou em Salvador. Oi, Guardião 01. Guardião 01, confirmando Major Reinaldo Souza para Itaparica. Afirmo. JB, tem a chamada de voo, Guardião 01. JB 05. Gente, Guardião 01, no chame pronto para decolagem. Pronto já para decolagem. Vento noite 0 graus 109, já porta fora do solo, Guardião 01. Porta fora do solo 01. Pastor 2-0, solo na escuta, já estou ciente da CHG em coordenação do seu plano. A formativa está pronta para a copa enquanto tem operação. Ciente. Guardião 01, no controle, 1935. 1935-01, grato. Guardião 01. Guardião 01, prossiga. 01 decolou de Salvador, vou entrar em Itaparica. Gente, no meu pé e reporte no farol da barra. Um no meu pé e reportará no farol da barra 01. Mike Tango, eu controlei. controle, o passador com Mike Sand está no farol da barra agora, batendo restrito mil pés. É, a proa ideal para Teixeira a 284 e, se possível, atenção para o 065. 284, confirma. Afirmo. Gente, é isso aí, vamos ser chamados de curso. 1842, copiado. Sube, mantenha o 065, o Eco Mike Tango. Eco Mike Tango, 065, autorizado. É, autorizou a coroa 290, quer dizer, para a Teixeira? Autorizado. Pastor 2-0, na escuta? Autorizar acionamento, guardando cópia, pastor 2-0. 966, essa identificação, chegada a Mari, deixa ao 050. Mari, 050, vem aqui. O Mike Sambo está voando direto de Teixeira de Freitas? Temos lá presente agora, tá, para hoje, ratificando anterior, 220, senhorita. Controle Salvador do Guardião 08. Siga o Guardião 08. Queria confirmar a posição do Guardião 01. O Guardião 01 está próximo ao farol da barra. Graças, 08. Olha a quantidade do 01. Cativo, Guardião 01. Guardião 01, quando possível, 2345. Portal Romeu Charlie, pátio 5, aguarda a cópia, informe pista que decolou no 7. Sente. Romeu Charlie Alfa, prossiga. Guarda a cópia, forma e decola da 97. 2. Está na reta de lançamento, mandando que vai ser 30. Quando autorizado, ele vai iniciar. 08 autorizado o lançamento, reporta ao término. Reportará ao término ou quando homem fora o guarda 08, graças. Conectando o sub inicialmente a 4.500, daí. Começando 4.500, acesso, mete. Para 966, desça até o 060. 060, 960. Controle de 3.500, informação certa. Inicialmente restrito a 1.000 pés no corredor Axé até o farol da barra, ou liberação do controle. 5456 no transponder, controle 1935. Pabog e Voissá, pelo 3154. E o PLB? Copiado 2, acionamento 14895-1010. Boa viagem. 01 na controle. Quer fazer sobrevoo em Paripe? Não entendi, 01. Quer fazer sobrevoo em Paripe? Olha aqui, o 01 está atuando para alisar o lançamento de caracol, está pondo a ponta de cacau. E te confirma o destino do Guardião 01. O destino 01 é o Itacari, tá? Mas tá livrando o caso do lançamento do paraquedista, está entrando aqui pelo setor do banco. Ah, certo, sim. Então tem frequência livre para a coordenação. Materá, frequência livre para a coordenação 01, grato. Tá no pátio 5, aciona 14.1895, ajustado 1.010, confirme o POB. Afirma, boa tarde, bom voo. A 966, eu vou e Duna na presença. Duna, 966. Dia 08, eu controle. Mas escuta, prossiga. Eu mantenha mais oeste da ilha para não se aproximar muito aí tarde, Salvador chegado. Bem, se não, no lançamento tem que ser abandonado aqui um minutinho, pode ser? Autorizado. Grato. Alô, Salvador, boa tarde, Azul 4065. Gente da Terra, vê a nossa autorização para a campanha. 4065, Serra, confere e prepara da Euleda Monte, vai guarda copa. Da Euleda Monte, vai na escuta 4065. Ajuste 1090, está autorizado em LSX, reporte estabilizado o localizador. 2090, vai encontrar estabilizado, gol 966. 80, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita, subida Coral, aciona 5100, controle 1935. Autorizado Salvador Galeão, 180 conforme o plano, decola da 10, curva à direita. Saída Coral, transponder 5100, controle 6935. Correto, confirme PLB, por favor, autonomia e alternativa. Solo, boa tarde, é o Gol 2097, autorização para Ilhéus, nível 200. O Pastor 20, confirme PLB? 16. Ciente, 16, copiado. Para o PAC, chama a torre em 1895, ajuste 10, 10, Pastor 20. Bom voo. Yankee Romeo Tango, informação CA número 2, aguarde. Gol 1659, chamou a torre? Eu vou 2097, autorização para Ilhéus, 200 requerido. Ciente, prepara a subida da El Coral, guarda-copa. El Coral. Romeu Charlie Alfa, Livre Sonar, Champ Taxi. Pastor 20, autorizado o táxi na porta no hotel, ajuste 10, 10. Pastor 20, a modificação do transponder, 5476, o novo código. 5476. Correção 5467. 5467. Correto. Triplo Papá Romeu Charlie, autorizado o táxi, a porta na Papá, ajuste no 0, 10. Aguarda a coordenação com o centro. Aguarda, copia o 240, sem problema. 240 autorizado, Ilhéus, rota conforme o plano, pistão na 0, primeira curva à direita, da El Coral. 5461, transponda, controle 1935. Sim, aprovado Ilhéus, 1240, a família da El Coral, primeira curva direita, transponda 5461 e o controle 1935. Correto, chama a planta, portão 11. 017. Camarão, 209. Que Romeu Tango, na escuta? Índia Eco Índia, tá no pátio 5? Ciente, decolagem com Proda 35, coordenação 14895, 500 pés, se a Índia com Índia, aciona 0157 no transponder, controle 1935. Copiado 2 a bordo, ajuste 1010, chama a torre para acionamento 1895, boa. Autorizado ingresso, reporta alinhado, pronto, Romeu. Papá, papá, papá, Romeu Tchá. Dona 54, desça para 2000 pés, o ajuste 1090, está autorizado e ILSX reporte estabilizado, localizador. 2000, chamarei estabilizado, 2154. Está selada a restrição de altitude em TAP, o CAN 3, vamos 54. O passo 20 está até pronto. Pastor 20, decola a partir da interseção hotel? Ah, sim. Inicia de imediato, pastor? Imediato. Pastor 20, autorizado. Ali ainda decola a partir da interseção, vento 150 graus, 9 nós. Visado alinhar, decolar. Salvador, boa tarde, Gol 966. Gol, Gol no 966, continuando com a informação, aguardando pista livre, ajuste no 010. 010, aguardando, já abaixei pra boa. Mostrando o Salvador, guardar o 08. Tem 08, prossiga. Estou na 4500, para o seu de traço aqui em Vera Cruz. Tem frequência livre para a coordenação. 408. Voo no 966, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 99. Livre pouso, voo 966. Pastor 20, decolado 51, controle 119, decimal 35. Controle 1935. Papa Romeo Charlie, mantém a posição na cabeceira 17, aguardando instruções. Siga em Anchor, Batalha. Azul 4065, estamos prontos aí para o pushback de treinamento. Podemos ter a cópia aí do pushback? Afirmo, está pronto o push no 3, autorizado. Autorizado aí para o pushback de treinamento, né? Para a cópia do 4065. 44 para o táxi, vai reportar na papá a retaguarda do helicóptero. Ajuste no 010, Romeu Charlie Alfa. 220, contato radar, subindo para o 180, voe coral, após 2000 pés. Após 2000, dia coral. Cópia 400. Campinas, 340 autorizado, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à direita, Tael, Leda, Monte, 5453 no transponder, controle 0935. Dado Campinas, 340, minha rota do plano, decola da 10, curva direita, centro perfil Tael, Leda, Monte, o transponder 543, controle 119, transponder 1240. Correto, portão 3. Chama táxi, 4065. 4065. Papa Romeo Charlie, tentando a possível esteira de turbulência do Boeing, pousando na 10, livre decolagem, pistão 7, vento 170 graus, 8 nós.